falou que o homem morreu, se enganou. Porém, não morreu nem morrerá. Deixa a malvada da língua do povo falar, falar. Quem falou que o homem morreu, se enganou. Porém, não morreu nem morrerá. Deixa a malvada da língua do povo falar. Porém, é a pérola do rio Guamá, reúne as águas para o Belém do Pará. Porém, é uma terra sagrada por Jesus, é uma terra que me seduz. Quem falou que o Orem morreu, se enganou. Porém, não morreu nem morrerá. Deixa a malvada da língua do povo falar. Porém, é a pérola do rio Guamá, reúne as águas para o Belém do Pará. Porém, é a terra sagrada por Jesus, é uma terra que me seduz. Quem falou que o homem morreu, se enganou. Porém, não morreu e nem morrerá. Deixa a malvada da língua do povo falar. Deixa a malvada da língua do povo falar. Deixa a malvada da língua do povo falar.